pudesse então voltar no tempo, o que diria o seu coração? Será que então valeu a pena? Ou tudo não passou de ilusão? Se pudesse então voltar.